abraça me mata de tanta paixão. Diz aquelas coisas que eu gosto, promete e faz tudo que eu te pedi. Só você sabe das coisas que eu quero sentir. Brinca no meu corpo, molha teus cabelos, me leva pro céu. Quero ver você me agarrando, gemendo palavras de mel. Faz daquele jeito selvagem, devora meu beijo, loucura e suor. Quero ver teu corpo marcado e molhado de amor. Você me quer, te quero mais. Pra fazer amor, pra viver feliz, pra viver. Daquele jeito selvagem, devora meu beijo, loucura e suor. Quero ver teu corpo marcado e molhado de amor. Você me quer, te quero mais. Pra fazer amor, pra viver feliz, pra viver. Cheio de prazer. Fala que me adora, morde a minha boca de tanta emoção. Olha nos meus olhos, me abraça, me mata de tanta paixão. Diz aquelas coisas que eu gosto, promete e faz tudo que eu te pedi.